vem buscar o que é seu e vou pra onde ele vai. O que era, o que é, aquele que há de vir, com poder e majestade, vem pra me tirar daqui. Nem o filho, nem os anjos sabem o dia da vinda, mas vigia, busca a hora que ele quer salvar tua vida. O escolhido será salvo por não ter se corrompido. Então que em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e aqueles recolhidos na terra não pisam mais. Com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande rijo de trompeta.